Panorama Agrícola para 13 de março de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Treze de março, quarta-feira de lua nova, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe. E o ditado de hoje é: contra fatos não há argumentos. Na dica de hoje, plantio de frutíferas. No noticiário, ensino à distância para produtor de aves e suínos. E na entrevista de hoje do Panorama Agrícola, você confere a renegociação das dívidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola ou envie e-mail com a sua sugestão para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Confira também o nosso programa na internet, no portal Dia de Campo, no site do Governo do Estado e no site da EPAGRE. Uma dica que pode mudar o seu dia. Dica para um bom plantio de mudas frutíferas. A escolha do local é importante. Evite solos encharcados. Cave covas de pelo menos 50 centímetros de profundidade. Ao fazer a cova, se juntar água no fundo, então o solo é muito úmido e impróprio para o plantio. É hora das notícias. Uma parceria entre agroindústrias e entidades ligadas ao setor do agronegócio deve viabilizar aqui em Santa Catarina um programa de formação profissional rural. E os produtores rurais, que fornecem matéria-prima para as indústrias de processamento de carne, vão ser beneficiados com cursos de educação à distância. Essa educação à distância, essa capacitação, será gratuita e resulta de uma cooperação entre o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados, a Associação Catarinense de Avicultura e a Associação Catarinense de Criadores de Suínos. A ideia é qualificar os produtores rurais integrados e essa ação vai abranger as principais indústrias que abatem e processam frangos e suínos aqui em Santa Catarina. Os principais temas a serem trabalhados são gestão, ambiente, biosseguridade, processos e lendas urbanas como hormônios no frango, cisticercose nos suínos. Esses conteúdos pedagógicos estão sendo elaborados e os cursos à distância, eles não têm duração fixa, mas depende da orientação que será dada ao usuário, ao aluno, neste caso, o produtor integrado de aves e suínos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na entrevista de hoje, conversamos com Giovanni Canola, agrônomo do setor de crédito rural e fundiário da EPAGRE. O assunto, a renegociação de dívidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário e do Banco da Terra. Essa renegociação, Canola, vai até quando? A renegociação é para os mutuários que estão inadimplentes no Programa Nacional de Crédito Fundiário e do antigo Banco da Terra, ela vai até o dia 28 de março. Qual é a situação de inadimplência? São muitos os inadimplentes. Quais os inadimplentes que se enquadram nessa renegociação? A renegociação ela vai atingir a todos os mutuários desses dois programas, o PNCF, o Programa Nacional de Crédito Fundiário, e o Banco da Terra. Os inadimplentes, ou seja, as pessoas que não por algum motivo não estão conseguindo honrar seus compromissos financeiros, que a gente chama de inadimplentes, eles estão em torno aqui no estado entre 15 e 17% desses mutuários desses dois programas de crédito fundiário. E a nossa meta é que todos esses que estejam nessa situação, eles se dirijam até a agência bancária na qual eles têm essa operação de financiamento até o dia 28 de março, e negociem, né, façam adesão a essa renegociação junto ao agente financeiro, que no caso é o Banco do Brasil. Como a EPAGRE tem ajudado nessa renegociação? A EPAGRE, ela ela assiste, né, esses beneficiários desses dois programas de crédito fundiário, de financiamento de terras, ela tem a função nossa da Epagri e do extensionista indicar, informar esse agricultor que esteja nessa situação que ele busque essa agência para realizar essa negociação. Porque após esse prazo, o produtor ele poderá, vamos dizer assim, sofrer problemas, né, com relação ao pagamento, à efetivação do seu financiamento. Para deixar mais claro, Giovanni Canola, digamos que eu sou beneficiário do Programa Nacional de Crédito Fundiário e no ano passado não consegui pagar durante um semestre. O que eu devo fazer? Exatamente. Então, esse agricultor que está inadimplente, seja de uma ou de diversas prestações anteriores, ele vai até essa agência, ele vai assinar a agência bancária, ele assina esse termo de adesão a essa renegociação. Novamente, até o dia 28 de junho deste ano, o banco vai chamá-lo de volta para assim assinar a mudança, a alteração desse contrato, na qual esse produtor ele passa dos encargos anteriores, né, os juros que ele paga anualmente, que do Programa Nacional de Crédito Fundiário em torno de 5% ao ano, ele vai ser renegociado a 2% ao ano. Essa prestação passa a ser com juros anuais de 2% ao ano e 20% de desconto nas prestações futuras se ele pagar em dia. Então, a vantagem é bem grande pelos atuais 5% de juros e bônus de 18%, bônus de adimplência. Ou seja, se ele vai lá e paga em dia, ele vai ter 20% de desconto. Então, há bons motivos para renegociar a dívida e se manter como beneficiário do crédito e de outros programas sociais e políticas públicas do governo. Perfeitamente. Ele vai se tornar adimplente, né? Ou seja, em dia ele se torna regular perante o agente financeiro, né? Essas prestações elas vão ser prorrogadas, essas em atraso, elas vão para o final do financiamento, né? Então o produtor, principalmente, ele fica com o nome limpo, né? Ele vai ter uma grande vantagem, além da redução de juros e esse bônus, esse desconto na prestação, ele pagando em dia os seus compromissos. Estamos conversando com Giovanni Canola, do setor de crédito rural e fundiário da Epagri. Você falou, Canola, em duas datas, 28 de março e 28 de junho. O que ocorre nessas datas? Então, dia 28 de março é o prazo final para ele ir até o banco, até o agente financeiro, dizer assim, ó, estou aderindo à renegociação. 28 de março. 28 de março. Até o dia 28 de junho, o banco chamará ele de volta para aí sim formalizar, efetivar essa renegociação. Essa primeira etapa até o dia 28 é apenas a adesão. Ele vai lá e assina um termo dizendo que tem interesse em renegociar. Vale ser renegociada dívidas de 3, 4, 5 anos atrás? Desde o início, produtores que estão em atraso com prestações do antigo Banco da Terra, que se iniciou no ano 2000, do Programa Nacional de Crédito Fundiário, todos esses que estão em inadimplência, ou seja, com alguma parcela em atraso, eles estão aptos a participar dessa renegociação. Uma coisa importante frisar é que o produtor que está adimplente, ou seja, aquele que está em dia com as prestações, que são a grande maioria, eles não precisam ir até a agência bancária. Essa adesão, essa alteração de contrato, ela vai ser automática. Ou seja, aquele produtor que sabe que está em dia com as suas prestações, ele não precisa ir na agência bancária. É só aquele que tem alguma prestação em atraso. O bom pagador vai receber, então, bônus também? Vai receber as mesmas condições. O dos atuais 5% vai passar para 2%. O bônus de adimplência, ou seja, aquele que paga em dia a sua prestação, vai ser dos atuais 18%, vai para 20% na hora que ele vai pagar a prestação. Limitado, só para reforçar, esse bônus daquela pessoa, do agricultor que paga em dia, é limitado a R$3.000. Então, os juros caem no Programa Nacional de Crédito Fundiário e há bons motivos para renegociar dívidas antigas. Com certeza, o momento é esse. Tá bom, conversamos com Giovanni Canola, do setor de crédito rural e fundiário da Epagri. Obrigado, Canola, pelas informações sobre a renegociação de dívidas do Programa Nacional de Crédito Fundiário e do Banco da Terra. Ok, estamos à disposição e qualquer dúvida que o agricultor, que o mutuário, né, dos dois programas de crédito fundiário possuam, procure o escritório da Epagri, o extensionista, que ele vai poder indicar o caminho a seguir. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.